bum bum bum bum bum bum bum bum metralhadora. Bum bum bum bum bum bum bum bum metralha, metralha. O seu bum bum vai virar metralhadora agora, filha. As novinhas hoje em dia estão ficando maluquinha. Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum metralhadora. Lanteira dela, bum bum bum bum bum bum bum bum bum metralhadora. Bum bum bum bum bum bum bum bum metralhadora. O seu bumbum vai metralhando, hein, Maria. Tiroteio de bumbum. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Que delícia, hein? E aí, cheirinho? As novinhas hoje em dia tão ficando maluquinha. Bota a mão no joelhinho e metralha com a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Metralhadora. E aí, chuchu, que delícia! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, metralhadora! Ai, eu não tô mais aguentando, muda a rua! É o Bibi Paris aqui, é! Neto LX! O rei dos paredões! Vai virando e vai tirando, o seu bumbum é meu.